Retardão no zero com curva à esquerda, saída MOM, transição frote, controle 119.35, transponda 5077. Pacífico destino, prossegue para Piritiba, Serra November, Tango Romeu, com estimado de 240 da próxima, falou 740, e solicita prosseguir nível 105. Ciente, subo para o nível 105, hora certa 1638, hora de modificação, inclusive de destino, com estimado 1740. Ciente. Para puxa, acionamento na onda 36721. Radar. Controle TAN 3192, pode vaciar a Vitor 366 com referência? O TAN 3192, aproximação à RINAVE após ITAP, voe para o Serra Vitor 366. Após ITAP, voa 366-392. Uma dúzia em nós. Sendo não no 0, gol 806. 3192. Autorizado o desvio necessário, 3192. Obrigado. 360, Pelope, Whisky 50. É agora dono 0, com curva direita, saída da L, transição de INEC, controle 119.35, transponda 5117, aguarde para cotejamento. Abjet 6702, Abjet 6702, clear to enter April 1 to gate 08. April 1 to gate 08, thank you. Azul 4089, coteja. Câmbio. Descendo para 2000 com 1012 na MAM, 6320. Você era 2521 no Condor 21 no Salvador? Adiante. Câmbio Centro, 2085. 2085. Boa tarde. Jesus 4089, autorizado push, acionar, atento a Boeing, da Webjet, finalizando o táxi para o 08. Gente, livre push, está atento ao tráfego 409. Solo Salvador, TAN 3834, pushback acionamento, posição 4. Azul 4089, aguarde para push, aguarde Webjet, acabou o estacionamento 08, ok? Assiente, 4089. TAN 34... TAN 3834, autorizado push e acionar reporte para o táxi. Autorizado para o táxi do TAN 3834. Boa tarde, é o Golo 1806, cruza 2000 pés. 3806, esse é o controle Salvador, contato radar. Obrigado. Autorizado Maceió, nível 350, pela Upper Whisky 58. Decola da 10 com curva esquerda, saída Puca, transição Zumbi. Controle 119.35, transponda 5133. Correto, reporte para posicionamento. Vai reportar. O 4089, autorizado posicionamento, reporte para o táxi. Vai reportar táxi, 4089. Patangosca, Mike Uniforme, para copo. Tangosca, Mike Uniforme, autorizado São Paulo, nível 390, pela Upper, Whisky 58. Qual é o seu agora? O solo, TAN 3566, posição 1, no pushback acionamento. 3566, número 2 para push no setor, aguarde. Guardando. Então, houve uma pequena modificação, acredito que a torre já tenha atualizado o ATIS. Agora o senhor tem apenas menos 90. Afirmativo, só 90 metros, obrigado. 311. Ok, entendeu, nível 330 em campo. Gol 1754. Magnifão, tá com Magnifão autorizado São Paulo, nível 380, pelo upper, Whisky 58. Decola da 1-0 com curva à direita, saída gola e transição Gonza. Controle 119, decimal 35, transponda 5112. Firmo, transponda 5112 e controle 119, decimal 35. Decimal 35, confirme POB. Cida que está empregado. Estamos empregando 3 mil pés. Ok, eu solicito que reduza a razão de subida para 1500 pés até passar o nível 200. Reitero, 1500 pés na razão até passar o nível 200. Agora o senhor passa 125, chame o centro em 12685. Ok, 1268, 5500 pés agora até o nível 200. Paulo Salvador, Gol 00370, Natal. Gol 1600 para Natal, nível 370, mais copo. Tá pronto o táxi, azul 4089-110, a bordo 3h25, confins. O vento é de 160 graus com 10 nós, 3192. É somente os primeiros 90 metros, os primeiros 90 metros impraticáveis. Tem livre pouso, pista 1-0, tá 3192. Relativo, livre pouso 1-0 com menos 90 metros, tá 3192. Parte Juliette Alfa no ponto espera 18.6, ajustado 1013. Solo Webjet 6721, no pushback acionar, remota 13. Web 6721, após após 190 da Azul Liberação, que autoriza o push e acionamento, reporte para o táxi, Webjet 6721. Vou reportar. Solo TAN 3834, é para o táxi, 132, 3 horas e 55, alterna Teresina. Autorizado táxi via Índia Alfa, ponto espera 1-0, chamando a torre, 1-8-6, aqui negar 1-0-3. 1-0-3, Índia Alfa, autorizado táxi, 3-2-3-4. O Sera 2-5-2-1, no controle Salvador, Condor do Condor 2-1, reitero, chame 12685, câmbio. Livre pushback, acionamento, chamada para ataque. Solo, muito bom, tá 373-110, puxa acionamento. 3373, aguarde para push, para 2 no setor. Guardando. Prossiga na escuta, 73. 3173, autorizado Guarulhos, nível 340, pelo upper, Whisky 50, decola da 1-0 com curva direita, saída da L, transição de né, controle 119, decimal 35, transponda 5105. Dia abre o Whisky 50, decola curva à direita, pista no zero. Da El Diné, 5105 ao transponder, 1935 ao controle. 3173, correto, reporte para posicionamento, gate 02. 02 chamará 3173, obrigado. Torre Salvador, muito boa tarde, Oceano 6320, duas milhas de duna ainda. Boa, continue a aproximação. Oi. Reporte passando Simbra, o vento de 1,60 graus com 10 nós. Oceano 6320. me encontrar passando 100 Bravo 6320. Transformador, tá 3234. 3234 é pronto. Tá negativo, a gente vai ser necessário retornar para o pela posição para o Finger, tá 3234, tô mantendo o ponto de espera da nozela. Tu vai ter que retornar ao pátio, é isso? Afirmativo. 600. Fono 600, autorizado Natal, nível 370, pelo EP Zulu 10. Decola da pista 10 com curva esquerda, saída Puka, transição Zipar, controle 119.35, transponda 5134. 3834. Ok, ingressando, liberando na Delta, então 3834. Azul no ponto de espera da 10 está pronto. Gente, mantenha o ponto de espera, o Azul 4089. Mantendo. Chama 3192, seu solo aos 49, libere a direita. Chame solo 1219. 319, bom dia. 3192, livrou? 3192, autorizado táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Antes da Juliette, 3192. Para o táxi 6721, com 115 a bordo, 3:35 de autonomia, Terra Marcela. 6721, autorizado táxi via Juliette Alfa. No ponto de espera, chamada Torre 118.6, QNH 10013. Juliette Alfa, 18.6, ponto de espera, 6721. 3373, autorizado puxa acionar, é ponte para o táxi. Está livre, puxa, chama para o táxi 3373. Antes da Juliette, tá 3192. 19. 3834, obrigado. Salvador 6320, passou Simbra. Baixado e travado. Gente, Ocean Air 6320. Vento de 140 graus, com intensidade de 12 nós. Tem pouso autorizado, pista no zero. Os primeiros 90 metros impraticáveis. Autorizado pouso na pista 10, ciente dos primeiros 90 metros aí, o 6320. Ok, 90 metros iniciais, a parte concretada da cabeceira. Ah, ok, obrigado. Para táxi. Aguarde passagem do objeto à direita. Aguardando o objeto, como número 3, retificando, é 1973 a bordo, senhor. Como número 3, 1862 no ponto de espera, chamar alta, 3566. Excelente, grato. Fala Salvador, tá 3834, livrou a pista, tá na sua escuta. Tá 3834. Prossiga mantendo a posição antes da Juliette. E antes da Juliette, tá 3834. Você tem a previsão de portão de parada pra gentileza? Eletrônico ali. Aguarde a informação, tá 3834. Ok, obrigado. Poderia ingressar na Índia, deixando livre a área de pátio principal? Assim o fará, o TAN 3566. Salvador, agora 924, 905, pushback de acionamento. Sim, 69, chamou o sol. Gol 924, 05, pushback de acionamento. Gente, aguarde para o push. Para o táxi, o TAN 3373, com 1117, alternando Salvador, 3 horas. Ok, eu já tenho um tráfego no 50, suba para o nível 60. 60, tá. Oi, 35489 na escuta para autorização. É, 35489, aguarde cópia, nível 140, vitória do conquista. 3-4, entrava. 3192, autorizado ingresso, pátio, seu gate 04. Pátio 04, tá 3192. Tá 3834, autorizado táxi para área remota. 3834, posso permanecer nesse, nessa posição por mais 3 minutinhos? Afirmo. Ok. Gente, mantém a posição. Solo Salvador, boa tarde, Xanã 6320, livrou na sua escuta. Xanã 6320, boa tarde. Autorizado táxi via Alfa, Kilo Pate 3, reportará para ingresso Pate 1. Sexo autorizado via Alfa, Kilo e Pate 3, reportará no Pate 1, 6320. Reportará para ingresso Pate 1, Xanã 6320. Afirmativo, para ingresso no Pate 1, reportará. 3x3 autorizado, Juliette Alfa, ponto de espera, chamando a torre 118, decimal 6, aqui na H1012. Juliette Alfa, ponto de espera, 186 ou 3373. Firme, clareza 1. 924, na posição 5, pronto para o push. Gente, aguarde para o push. Estimado 3 minutos para o push. Tem cabeceira 10-3566. Azul 4089, decolou 54, chame o controle Salvador, frequência 11935, bom dia. 1935, bom dia. Zero, agilizando a medida do possível táxi pelo pátio 3, reporte para ingresso, pátio principal. Agilizando o táxi pelo pátio 3, 6321. Solo, está ciente dessa depressão aqui na taxiway, na Alfa? Negativo. É, eu acho que valeria a pena dar uma checada aqui um pouquinho atrás aqui do nosso modelo lá, que está ingressando agora no pátio, mas acredito que uns 30 metros aqui para trás. Gente, verificaremos a informação junto aí para a área. Obrigado. Nada, boa tarde. Livre decolagem web 6721. Mário, 45 milhas afastado de Salvador. Nada, Mário. De Lima, velho. Mike Wolf, Mike, Salvador. Matheus, remoto no 2. Torre Ball, tá 3373, agora número 1 na espera, tá pronto. Gente, mantém um ponto de espera, 3373. Mantém, 3373. Autorizado push e acionamento. Pode para o táxi. Web 6721 decolou ao 56, chame controle em 11935, boa tarde. 1935, boa tarde. Controle Salvador, objeto 6721, cruzando 2000 pés. Objeto 6721, controle Salvador, contato radar. 1924, autorizado, puxa e sinal, reporte para o táxi. Reportar o 924. Solo Salvador, boa tarde, voo 1394. 1394, nível 360, Galeão, aguarde copo. Guardando, voo 1394. Solo Salvador, tá 3173, para pushback acionamento, portão 2. Então 3173, aguarde para corrigindo, autorizado, puxa, acionar, reporte para o táxi. Então 3173. Autorizado, tá 3173, reportar, acionar. Ali mantém cabeceira 10. Ali mantém 10, 3373. Solo, somador, tá 3834. 3834, prossiga, pessoal. Aqui nós conseguimos restabelecer o sistema e solicitamos agora o táxi para o pista 10. Estamos prontos aqui. 3834, autorizado táxi Alfa. O ponto de espera da 10 chama na torre, 118, esse palmeiro. Também, obrigado, tá 3834. Solo Salvador, boa tarde mais uma vez, agora Gol 333, autorização para São Paulo. Estamos gente da Papá, remota 9. No 333, nível 360 São Paulo, agora de copo. Aguardando no 360. No 3566, o controle, contato radar. É. Outra copa. Tripsi 489, autorizado Vitória da Conquista, nível 140. Rota direta, decola da 10 com curva à esquerda, saída Gola Eval após DCT. Controle 119, decimal 35, transponda 5135. Correção 5153. Olá, 40, Vitória da Conquista, DCT, decola da 10 com esquerda, Gola Eval após DCT, Vitória da Conquista. Controle Salvador 9, decimal 35, acionando 5153 no transponda Tripsi 5489. 549, só reautorizando da cola da 10 com curva direita. 10 curva direita, 5489. 549, correto, reporte para posicionamento. Remoto 14. Mandará 5489. Presidente Valença, 3500 pés, corredor Vera Cruz, transporte 0160. Prossiga visual, chame Paripe. Vai, Paripe. Controle é o Michael Mike. Prossiga. Passando através do aeroclube. Ciente, chame a torre, frequência 1186 e solicite instruções. Ah, que obrigado aí, bom trabalho aí. Decola da 10, da El Blas, 10935, 5132, eu transpondo, eu vou 1394. O 1394, correto, reporte para o posicionamento gate meia dúzia. Correção meia dúzia. Reportaremos, obrigado. 685. 1-2685. 2685. Patrulha 3566 da TRAN. 3566. Possibilidade de coordenar o nível 110 para Aracaju? Ciente, está modificando para o nível 110. Câmbio. Está autorizado? Autorizado. Obrigado. Salvador, muito bom. Está 3373, está na Dael Lira. Passa 2-100. 3373 no controle, contato radar. 2367. Autorizado, táxi ainda, Alfa, ponte esperando. Dá um nosário chamado a torre, 118, decimal 6, QNH. Juliette, correção, via Juliette, Alfa, no ponte esperando, dá um nosário chamado a torre, 118, decimal 6, QNH, 10012. Juliette, Alfa, 1186. Controle, autoriza direto Ilhéus para o TAN 3373? 3373, Ilhéus está fora da jurisdição. Nós temos que cumprir a saída da EL e posteriormente com o centro de controle de área. O senhor vai ter oportunidade de efetuar a solicitação. Ok, obrigado. E da EL, pode voar da EL da presente? Afirmativo, pois da EL está dentro da jurisdição do controle Salvador. Ok, voando da EL, muito obrigado. 3373. Congonhas, nível 360 pelo Upper Whisky 58, decola da 10 com curva direita, sai da Gola e transição Gonza, controle 119, decimal 35, transponda 5152. 360 autorizado, Upper Whisky 58, decola 10, direita após Gola e Gonza. 1935 ao controle, 5152 no transponder do 333. No 333, reporte para posicionamento. Repato 3. Sente, chala. 3834, decolado 02, controle em 11935, boa. 1935, obrigado, boa. 3566, já que o senhor está voando no nível 110, é passo a passo, Salvador, Aracaju, voo e Conde. Voo no Conde, 3566. Controle Salvador, muito boa tarde, Otan 3834, decolou 2500 na Momo. Otan 3834 é o Controle Salvador, a correlação automática do equipamento radar não foi efetuado ainda. Observo que o seu código é 5127, câmbio. É, eu tive um problema aqui, eu vou restabelecer ele. No solo, estava acionado 5137. Sim, adicione identificação. Acionando identificação, 5127. 1924, autorizada a decolagem da 0, 180 graus, 129. Autorizada a decolagem da 0, 924. São 3834. Fazendo novo reset. Agora sistema 1. Check radial que passa de Salvador agora. Estou na radial 050, 4.9 milhas. Tá 3834, contato radar estabelecido. Contato radar está 3834. Pequeno desvio para o 330 por 5 milhas a fim de evitar uma formação até 3834. Livre. Nível 330, Marcel, aguarde cópia. Vai dar, obrigado. Acionado para o táxi está 3173, sendo 167 a bordo, autonomia de 4 horas, do Fernando Galeão. Chama na torre, 1 no 8, decimal meia, quem negar, 1012. 1012, índio alfa, ponto espera, chama a torre, 186, tá, 3... 1974. Chame controle em 119 35, uma boa tarde. 935, solo Salvador, com o 600 no gate 11, pushback sanamento. No 600 autorizado, puxa acionar, reporte para o táxi. Autorizado, reporte para o táxi, com o 600. Controle está 3834, solicitação. Diga. Autoriza a voz de evidência na proa de Momo, a fim de evitar formações? Momo, afirmativo. Voando Momo, está 3834. Estando em Interlagos ou em Gigilete. Você aguarda transferência. Estou aguardando. Esse ponto espera da 10, pronto. 3173, autorizado a alinhar e decolar a pista 10, o vento de 180 com meias nós. Aí decola da 10, tá 3173. TAM 3834, chame o centro 12685. 2685 com centro, TAM 3834, obrigado, até amanhã.